Internacional de Salvador. Informação Alfa 00555. Jogo dentro do 30 graus. Termômetro 9. Visibilidade maior que 10 km. Poucas nuvens. 2010. Ajuste de altímetro 10. 14. Nível de transição 045. Temperatura 27 graus. Temperatura na pista 25 graus. Procedimento ILF. Exit para a pista 10. Pistenhoso 10. Controle Salvador 1. 9 decimal 8. 0. Torno operando na frequência 1. 8 decimal 60. Solo. Militar, contactar Operações Salvador, 122-5, bando de passe. Ô Arlinda, desce pelo fundo aí que eu desço pela frente e pego o ônibus pra gente ir logo. Desce logo. Objeto 5837, complete final do procedimento LS X-Way, chame a torre 18862. 18-6-5837, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, objeto 5837, estabilizado por ILS, baixado e travado, 2 milhas para o STA. 3 milhas para o STA. Sente, web 5837, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Prosseguindo, aguardando pista nível 5837. Objeto 5837, livre pouso na 10, vento 130 graus, com 8 nós. Livre pouso 10, 5837. Tá estabilizado o voo 643. 6 autorizado no sinal LS, chame agora a Torre Salvador, frequência do 18-612, bom pouso. 18-612, obrigado. Chame Recife, frequência 1251, alterne 3325, bom dia. Para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Ok, aguardando. Rodou? Recife, frequência 251, alterne 3325, bom dia. 5-1-3-3-2-5, muito obrigado. O Webjet 5837 no solo aos 23, libera a próxima direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 04. Vai livrar a direita, na sua escuta Alfa Kilo, pátio 3, remota 45837. Gol no 643, o vento 120 graus com 8 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, 643. No 643 no solo aos 26, libera a direita da passagem aos o bug da web, após prossegue via Alfa e Juliette, portão 612. Direita, seja passagem ao bug da web, após prossegue Alfa Juliette 612, o gol no 643. Solo web 5837, o gol está em posição favorável, pode passar na frente. O gol no 643 copiou? Afirmativo, obrigado. Torre o 643 voltando? Gol no 643. Vou fazer um reporte, não sei se o Web percebeu também na final. Pouco antes de cruzar a cabeceira 17, já não é a primeira vez, dentro da área do aeroporto, tem alguém ali com faixa de luz que fica iluminando a cabine. Eu já passei ali uma vez na mesma posição, ele estava com laser, hoje ele está com faixa de luz. Agora é dentro do aeroporto. Está bem no alinhamento da 10, perto da cerca lá no final da área do aeroporto ali. Ah, ok, sim, a gente vou entrar em contato com a infraero para ver se manda o pessoal lá para dar uma olhada, ok? Obrigado. Jets 9861 na escuta. Afirmativo, senhor. Pronto, cópia, 280 Guarulhos. Sim, senhor, pronto. Autorizado Guarulhos, o nível 280, via rota conforme o plano de voo, Upper Zulu 14, Groove, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, Upper Whisky 58, Charlie Papa November, após o direto. Decolagem da pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Krat. Frequência do controle 119.8, aciona 54. 67. Estamos autorizados, Salvador, Guarulhos, nível 220, conforme a Rotman de voo. Primeira aerovia, Upper Zulu 14 até Grupo, Upper Zulu 16 Belo Horizonte. Depois, direto Trivi, PTC da Upper 58 Campinas. Decolando a 10 com curva direita da El Leda, Krat, 5467 no transponder, 9861. Cotejamento correto no pátio 3, reporta pronto, pushback, assinamento, o Brasil Jets 986. Reporta da ação, obrigado, 986. Latino 4, identifique, chegada Mari, desça para 2.000 pés, o ajuste 10 no 4, reporte no localizador estabilizado. Estabilizado, ETAP. Vai confirmar o ajuste do 7 no 4? 1 no 0 no 4. Obrigado. Torre Salvador, Brasil 798, 161, estamos no 43 para pushback e acionamento. 161 autorizado, chama pronto para o táxi. Chamará pronto para o táxi, na 10091. Noite, Oxenai 6258, aciona identificação, chegada Mari, desça para 2000 pés, o ajuste altímetro no 014, o número 2 na aproximação. Gol no 7 no 4, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Do 714, portará estabilidade. Estimativo, estou autorizado a voar direto Itap, 6258.